sua música. Toca aqui. Clube. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Clube. CYH 585, 1200 kHz. Rádio Clube Fortaleza. Quem tem clube, tem tudo. Quem tem clube, tem tudo. Rádio Clube e o melhor do brega. Clube! Clube. Rádio Clube e o melhor do flashback. She knows I belong. Você está ouvindo? Eu sou o Saturi. Super Rádio Clube. Esta é a Super Rádio Clube AM. A Rádio Clube está em todo lugar pela internet. RadioClubePE.com.br. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Clube 6YH 585, 1200 kHz. Rádio Clube Fortaleza. Quem tem clube, tem tudo. Quem tem clube, tem tudo. Rádio Clube e o melhor do flashback. Clube! Música toca aqui. Clube. Nem sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristeza vou viver.

te ama. Pela tua voz e me diz coragem. Se Deus me ama, eu não estou só. Se Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem. Rádio Clube e o melhor da MPB. Rádio Clube. Super Rádio Clube. Rádio Clube. E o melhor da MPB. Clube. não vivo como outrora. Meu amor está tão longe e até já me esqueceu. O relógio lá da praça não se cansa de marcar. O tempo de sofrer, o tempo de esperar, mas nunca ele pode a hora de amar. E desse modo solitário, pra viver, vou seguindo o meu caminho, só lembrando de você. Meu amor está tão longe e até já me esqueceu. Da praça, ela um dia está. Por certo, entenderá que estou ali te amar pra viver outra vez a hora de amar. Toca aqui. Clube. Esta é a Super Rádio Clube AM. Ouça a Rádio Clube em qualquer lugar pela internet. radioclubece.com.br. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Clube ZYH585, 1200 kHz. Rádio Clube Fortaleza. Quem tem clube, tem tudo. Quem tem clube, tem tudo. Super Rádio Clube. 8 e 4.